filha querida, me há de tornar. Tão lindas são as moradas que Cristo já preparou. Nos seus fortes braços são meigos, estarei sempre amparada. Contente eu posso dizer que agora sou filha do rei. Bem alto eu quero cantar que agora sou filha do rei. Perante o trono me apresentarei com vestes de linho, ali estarei sempre, amém. Tão lindas são as moradas que Cristo já preparou. Nos seus fortes braços tão meigos, estarei sempre amparada. Contente eu posso dizer que agora sou filha do rei. Bem alto eu quero cantar que agora sou filha do rei. Sou filha do rei, bem certa estou. Sou filha do rei, sou filha do rei. Eu sou filha do rei, sou filha do rei, sou filha do rei, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, sou filha do rei, sou filha do rei, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, sou filha do rei, sou filha do rei, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, sou filha do rei, sou filha do rei, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, sou filha do rei. Sou filha do rei, eu sou filha.